Mas aqui o Senhor me deu essa palavrinha como uma ilustração muito eficiente para entendermos algumas coisas. O diabo, o império das trevas, ele vai gerando na nossa alma inúmeras feridas, experiências, inúmeros acontecimentos, arranhões, palavras, inúmeras experiências que enxergamos, que ouvimos, que colocamos as mãos. E essas experiências ou estas feridas, elas podem ser chamadas, para visualizarmos bem, de ímãs. São pequenos ímãs que são depositados na nossa alma. Estes ímãs são literalmente o que a Bíblia chama de pecados. Em Romanos nós estudamos que assim como pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado entrou na nossa natureza, pela obediência de um só homem, Jesus, a salvação veio até nós. O pecado entrou na nossa natureza e a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito morto para Deus já nascem em pecado. E é inclusive um tema discutido em todas as religiões sobre o pecado original, o pecado que herdamos de Adão. Nossa natureza, a Bíblia chama de carne, e carne não é apenas o corpo, mas tudo que envolve essa dimensão terrena. E carne envolve corpo e alma. Essa nossa natureza pecaminosa, ela é incorrigível. Um neném, no seu primeiro segundo de vida, ele já está em pecado. Ele não cometeu pecados, mas nasceu em pecado. Ele nasceu com uma natureza pecaminosa. Ele tem toda a estrutura carnal para pecar. Por isso que você não precisa ensinar uma criancinha a chutar, a falar mentira, a falar palavrão, a cuspir, a bater. Nós temos que ensinar exatamente o contrário, porque como nascemos em pecado, nós já nascemos prontos para fazer tudo o que é errado. Agora, essa nossa natureza pecaminosa é que nos permite receber com facilidade a cada dia da vida esses pequenos ímãs que provêm do império das trevas. E esses pequenos ímãs a Bíblia chama de pecados. Só que nós temos uma concepção de pecados já na dimensão do corpo. Então, se matou, cometeu um pecado. Se mentiu, cometeu um pecado. Se adulterou, cometeu um pecado. Se entrou pelas drogas, cometeu um pecado. Se bebeu, cometeu um pecado. E por aí, tudo o que a nossa consciência, cauterizada ou não, sabe que é contra Deus. Mas a nossa compreensão de pecado sempre está na parte externa do pecado, na execução, na dimensão do corpo. E Paulo ensina sobre isso em Gálatas, quando ele fala sobre as obras da carne. Ali é que a gente identifica claramente o que são as manifestações de pecado. Então, se alguém pecou, fica evidente, fica claro, ou para si mesmo, ou para as pessoas envolvidas. Mas o que Deus quer nos ensinar é que pecado é esse ímã que Satanás consegue plantar na nossa alma. E esse ímã é colocado na nossa alma de inúmeras formas que nós nunca pensamos ser pecado. Queremos demais alcançar alguma coisa. Eu queria essa oportunidade para vender esse produto. Eu queria ter ido naquele carro. Eu queria ter feito tal coisa. Eu queria ter comido do bolo. Eu queria... Uma série de coisas que nós desejávamos, que porventura não foi possível, e abre uma brecha para Satanás colocar um desses ímãs. E um desses ímãs poderia ser: foi por culpa de fulano. É mesmo, foi fulano que não me deixou ir naquele carro, foi ciclano que me impediu, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi meu tio, foi meu cunhado, foi minha sogra, foi meu patrão, foi ele, foi ela. É por causa disso, é por causa daquilo. Nós começamos a raciocinar e buscar a explicação daquilo que nós não alcançamos em alguém, em alguma coisa, e abrimos um portão para o diabo colocar um imãzinho lá dentro de nós. Esse pequeno sentimentozinho se torna um imã porque ele atrai tudo o que é de Satanás. Se é raiva, esse imã vai atrair a raiva. Se é ódio, esse imã vai atrair ódio. Se é necessidade de mentira, esse imãzinho vai atrair a mentira. Esses elementos que nós podemos acusar, e sem sombra de dúvida, de pecado, pertencem ao império das trevas, não pertencem ao reino de Deus, não foram criados em nós, não nos pertence, mas nós estamos como que escravizados a eles por causa do Espírito de Deus quando não habita na vida de alguém. Mas se o Espírito de Deus vem dentro do nosso espírito e passa a reinar, o Senhor vai nos ensinando essas coisas. Filho, pecado não é só você ter mentido, matado, adulterado. É você deixar que esses imãzinhos permaneçam dentro da tua alma. Eles ficam ali sutilmente. Um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma ideia, um desejozinho, qualquer uma dessas coisas vai ficando ali na sua alma e vai ferindo a sua alma e vai pesando a sua alma. E isso é pecado. E esse pecado é um imã que atrai as coisas do inferno. Então você começa a ficar mais amargurado, você começa a ficar mais pesado, você começa a ficar mais cego, você começa a ficar mais surdo para as coisas do Senhor, você já não tem mais muita paciência, você não tem nenhum dos frutos do Espírito, você não tem mais nenhuma das virtudes que Deus plantou em você, porque agora existem inúmeros imãs na tua alma que atraem todo tipo de coisa negativa do inferno, todo sentimento, todo pensamento, toda atitude, que vai culminar numa ação do corpo, que essa sim nós com facilidade chamamos de pecado. Um tapa, uma briga, um soco, uma facada, uma palavra, uma traição. Ou então algo contra nós mesmos, o adultério, a droga, a bebida. Por que que o menino se droga? Porque em algum momento, no relacionamento com seus pais, houve uma brechazinha e Satanás colocou um imã desse lá dentro da alma: você não presta. Seu pai não quer nada com você. A vida é uma porcaria. Foi plantado isso lá. Muitas vezes um simples pensamento, muitas vezes uma ferida mesmo. Uma palavra: some daqui, seu tralha. Fica aquela feridinha, aquele imã lá dentro da alma. E esse imã é suficiente para passar a atrair todas as coisas do inferno. E lá na frente, nós temos uma pessoa cheia de atos pecaminosos que só a distanciam de Deus cada vez mais. Quando Pedro vem e diz assim: tendo purificado as vossas almas, Pedro está ensinando, na caminhada cristã, o Espírito de Deus vai fazer algo no seu coração. Ele vai purificar a tua alma de todos estes ímãs de Satanás. Isso é vencer o pecado. Isso é se santificar, retirar de dentro de nós tantas coisas, Temos vivenciado isso de uma forma tão bonita nos seminários Veredas Antigas. Mas o que Deus tem nos ensinado não é que isso acontece só quando estamos lá no seminário Veredas Antigas. É um processo contínuo. Pedro vem e diz, sede santos, como é santo o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Versículo 23 diz, tendo sido regenerados, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu ainda tenho a natureza pecaminosa, mas eu posso, como um bebê, não ter os ímãs de Satanás dentro da minha alma. O bebê é puro, a criança é pura, ela é inocente, ela vem, ela abraça, ela beija, ela não faz acepção de pessoas, ela o tempo todo ela é muito dada, transparente. Se ela se esconde muitas vezes, é porque em inúmeros casos ela recebe exatamente no espírito o que há de ruim na vida de outro. A criança é extremamente sensível ao mundo espiritual. E o Senhor vem e fala, filhos, vocês nasceram de novo. Na caminhada cristã, não deixem que Satanás continue entupindo vossas almas de ímãs, de pecado. Dessas coisinhas que pertencem ao império das trevas e que a Bíblia chama de pecado e que vem para dentro de nós e que acaba nos levando a cometer, na dimensão do corpo, pecados. É por isso que aquele que quer vencer o pecado não consegue. Eu estou tentando parar de mentir, eu estou tentando parar de mentir, eu estou tentando parar de mentir. Mas, na verdade, até isso é mentira, porque ele não está tentando coisa nenhuma. Eu estou tentando mudar, eu estou tentando parar de adulterar, estou tentando parar de adulterar. Mas, na verdade, ele não consegue. Criou-se um conceito de que quem fuma é pecador. Olha, eu vi o irmão fulano de tal sentado na mesa do bar, estava tomando uma cerveja, isso é pecado, e aí exclui o irmão. O tomar cerveja não é o pecado. O fumar o cigarro não é o pecado. Aquilo já é a última instância externa de algo que está lá dentro da sua alma, que o Senhor quer curar, transformar. Quanto ao vício, Deus quer nos libertar. Eu preciso me separar daquilo que é comum daqueles que não andam com Jesus. E isso Pedro está chamando de santificação. Mas isso não acontece de fora para dentro. Isso acontece aqui dentro. E não acontece na força da nossa vontade, das nossas emoções. Isso acontece quando o Espírito de Deus pode atuar livremente no nosso espírito. Por isso que ele diz, pelo entendimento, o entendimento, o conhecimento, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu estou entendendo isso. Minha luta não é para parar de pecar. Minha luta é para vencer o pecado dentro de mim. Mas como que eu venço o pecado? Será que com a minha força eu vou tentar? Não, eu só venço o pecado quando o Espírito Santo de Deus cresce dentro do meu espírito. Quanto mais o Espírito de Deus vai crescendo dentro de mim, mais simples fica vencer os pecados, vencer esses ímãs que Satanás colocou dentro de nós, jogá-los fora e não atrair mais suas maldições, seus lixos. E com isso, nós também vamos nos tornando mais separados daqueles que nem se importam com isso. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Portanto, sua alma é carregada e sobrecarregada e chega a ser deprimida e chega a ser angustiada. Chega a ser levada à morte de tanto peso, de tanto imã. pesa e atrai tudo. Não tem nada que possa ser feito. Não tem oração, não tem reza brava. Não tem nada que possa ser feito. Por quê? Porque a alma está cheia daqueles pesos, daqueles ímãs. Qualquer coisa que se faz de fora para dentro não resolve. Só quando o Espírito Santo entra. Aí de dentro para fora, como a bomba atômica. A minha luta e a sua luta na nossa caminhada aqui não é para a gente ter os mesmos procedimentos de um evangélico. Só o fato de não fumar, de não beber, de não adulterar, de não mentir, não muda muita coisa. Porque nós temos inúmeros homens e mulheres nesta terra que não adulteram, que não têm vícios, que não mentem, que são íntegros, mas que ainda não experimentaram a salvação em Cristo Jesus.